Paz do Senhor! Você sabe que esta é a fase do mata-mata nos jogos da Copa. Ou seja, perdeu, volta para casa. Ganhou, continua. Ou mata ou morre. Fiquei lembrando aqui que Jesus Cristo, ele como um caçador, ele caça com uma bala só. Ele não erra. Ele sai para vencer e mata. Ele mata o quê? Ele mata o pecado, porque ou o pecado nos mata ou nós matamos o pecado. O problema é que nós não sabemos vencer o pecado. Então Jesus Cristo precisa entrar na nossa vida, entrar no nosso time, precisa entrar no pensamento, palavras e ações. E ele vem como aquele caçador com uma bala só e vence o pecado e a morte. A bala que venceu o pecado foi que Jesus ressuscitou. O pecado e o diabo perderam, voltam para casa, vão para o inferno. E nós continuamos vivos, continuamos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.